Givanildo Costa, comunicando. Envelheço quando me fecho para as novas ideias e me torno radical. Envelheço quando o novo me assusta e minha mente insiste no comodismo. Envelheço quando o meu pensamento abandona sua casa, retorna sem nada. Envelheço quando me torno impaciente, intransigente e não consigo dialogar. Envelheço quando penso em ousar, mas temo o preço da ousadia. Envelheço quando permito que o cansaço e o desalento tomem conta da minha alma. Envelheço quando tenho chance de amar, mas vence o medo de arriscar. Envelheço quando mi malionidias, quien mi ne acceptas nova ideo, cae idias radicala. Mi malionidias, quien mi timas, la novon, cae mia menso insistas pri conforto. Mi malionidias, quien mia penso forlasas sian heimon, cae revenas malplena. Mi malionidias, quien mi idias sen pacienza, net sedema, cae net successas interparoli cun aliei personoi. Mi malionidias, quien mi pensas primimam, cae forgesas mia improximuloi. Mi malionidias, quien mi pensas audaz, sed mi timas la preson de tiu audazo. Malionidias, quien mi permesas que lazo cae sen curadigio, regu mian animon. Mi malionidias, quien mi habas ocasion ame, sed vencas la timo risque. Mi malionidias, quien mi haltas batali. Envelheço, texto do informativo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, de São Paulo, capital, de junho de 2011, concebido por autor desconhecido, em português, em tradução para o Esperanto, pela esperantista Maria Luísa Rocha, de São Paulo. Texto de la Bulteno Monata e do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, de la Urbo, São Paulo, de junho de 2001, perquita de Neconato autor, Portugalingue Verquite. Alá Portugala, língua traduzida, Sami de Anino, Maria Luísa Rocha. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Esse bonantago, né? Bonantago, alvitio que o escutas, men. Minha cara clever, tu me fartas bone, amigo. La família fartas bone. La filo e fartas bone, ou la filo. Ah, vem cola, né, rapaz, filo. Estou perguntando se meu amigo Cleves está bem. Isso tudo bem. E o filho já está passando? Eu disse, não, ainda não tem filho. E você que nos escuta, aquele abraço, aquela tarde de terça-feira, de 3 às 3h55, onde aqui vamos falar em Esperanto, também em português, sobre a língua internacional, olha, e com entrevistas a mais diferentes possível, que coisa boa. E você, que nos escuta cada semana, fique atentos, porque aqui, meu jovem, minha jovem, você pode participar naturalmente. E não podia jamais esquecer da nossa equipe, pro meu amigo Jalmans, que já veio aqui, já gravou, e que já voltou para sua cidade, lá em Teresópolis, no estado. E também o meu amigo Cláudio, que é o nosso comunicador, noticiarista principal, que é o Cláudio, nosso Cláudio Soares, que também já fazendo parte dessa equipe. Também aquele abraço para o meu amigo Fabiano Henrique, que disse que vai chegar daqui a pouco. Não sei como é que ele vai chegar, se vai vir de helicóptero, de avião, agora onde é que ele vai pousar, não sei. E o meu amigo Renan Hetmanic, que tem o seu programa que acontece a cada quinta-feira, às 10 horas da noite, Arte Exposição. Também não podia jamais esquecer a voz maviosa da Rádio Rio de Janeiro, minha amiga Julieta Dulce, conhecido fora do país. Ei, isso é que é voz, o resto é brincadeira. E para todo mundo que nos escuta, aquele abraço. E queremos também homenagear vários ouvintes. Queremos homenagear o Jorge Roberto e a Kátia Regina, lá do La Frei, de Frei Luiz, lá em Jacarepaguá. Obrigado, a quem teve o prazer de conhecer. Isso mesmo, meu jovem. Também aquele abraço pro Alvimar, pra Marilza, pro Nilson, pra Marli, pra Dilson e Neto e outros, tanta gente. Pra nossa amiga que está nos visitando, né? A nossa Adriana, Regina Adriana, que veio aqui receber o seu prêmio e está aqui se deliciando com a Rádio Rio de Janeiro. E você, quando é que vai te visitar? Quando? Na próxima semana? Venha rapidamente. Assim também com um abraço pro Igor, pro Eduardo, pra Zélia, todos eles, né? Todos eles amigos, né? E que nos visitaram nas nossas atividades como todo. E estamos começando o nosso programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Não podia jamais esquecer de nos lembrar sempre de uma instituição esperantista no mundo. E essa instituição chama-se Associação Esperantista, lá do Quênia, ou Quênia Esperanto Associação, que fica na cidade Nandi Hills. Que fica no Quênia, e lá ele divulga Esperanto. Sabia que lá também no Quênia tem Esperanto? É o mundo todo aderindo à Língua Internacional. Você pode participar conosco, manda aqui a sua poesia, manda aqui a sua participação, porque aqui nós temos um espaço aberto para você. Isso, não deixe de fazer isso, porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. Pois é, eu sei que vocês são capazes. A semana passada, nós tivemos a seguinte pergunta, e tivemos quantos acertadores, foi tanta gente que acertou, que no sorteio, a agraciada foi a Marilza, lá de Campinas, São Paulo, e que já enviamos o CD da nossa queridíssima Vera Jordan, Mia Passio, Esperanto Mia Passio, que foi uma obra que ela deixou já toda ela escrita para que pudesse gravar, mas veio a sua desencarnação e agora nós estamos apresentando CD pós-morte, que era muito interessante, como disse semana passada. Quando lançamos o CD, logo a seguir, veio uma mensagem mediúnica que eu vou ler daqui a pouco. E a pergunta, portanto, da semana passada foi com que idade nasceu a ideia de uma língua para todos os povos, em Zamenhof, e a correta foi a letra C, com 12 anos. E tivemos vários acertadores e a agraciada no sorteio foi a nossa amiga Marilza de Campo Grande. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, valendo, hein? Falendo entradas lá para a peça Renúncia no teatro, lá no teatro que fica exatamente em Marechal Hermes, né? E que você vai saber mais detalhes daqui a pouco, lá no Teatro Armando Gonzaga. Que a pergunta pois é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Quero que você diga urgentemente, onde está sendo realizada esta semana, nesse momento, o Congresso Universal de Esperanto, hein? Nesse momento, que começou desde sábado e que vai até o final dessa semana, hein, pessoal? Hein? Será que é na opção A? Buenos Aires, Argentina? Será que é na B? Em Assunção, Paraguai? Ou será que é na C? Copenhague, Dinamarca, hein? Será que é na A? Em Buenos Aires, Argentina? Será que é na B? Em Assunção, no Paraguai? Ou será que é na C? Copenhague, na Dinamarca? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo! Valendo a entrada para que você possa assistir a belíssima peça inspirada numa psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier, nosso franciscano Xavier, Renúncia, hein? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Vamos lá, participa, porque aqui você pode participar. E a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico. A música de hoje. Meu destino, de Vera Jordan, esse samba todo em esperanto pra você. Vamos ouvir, e eu quero ver, desse novo CD, Mia Passio. Vamos ouvir, e eu quero ver. Amando bem assim, pois claro, moicai, surfeiro e de um longa lutado, am desiro, ne por estas, chelianin. Oh, ne penso, ne credo que me sucessis. Facile, mine, havis facilajon. Me forgesis, tu me forgesis. Tiam belajon. Multe da horo e da semana e monado e sem fim. Me chagrinides, me sopires, protiu intensa facim. Me vivas mensogante, de onde irante, triste destino. Estas proxime, me amo, que o cutime, neni o prila fim. Verón, me dirás la verón, te amo, perversa, me diga assim. Me dirás la verón, me dirás la verón, te amo, perversa, me diga assim. Me forgesses, me forgesses, tu me forgesses, de um belajon. Multe da horo e multe da semana e monato e sempre. Me chagrinides, me sopires, protiu intensa facin. Vivas mensogante, de onde irante, triste destino. Estas proxime, me amo, que eu cutime, nenio prila fim. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Biblioteca Cearense recebe livros de Esperanto. Está em construção o Hotel Esperanto. Maestro Esperantista promete acabar com a confusão da nomenclatura musical. Britânicos celebram hoje o aniversário do Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Começou na Dinamarca o Congresso Universal de Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Diz pra gente urgentemente. Pois é, quero que você diga. Quero que você fale conosco, isso? Repete. Quero que você fique atento. No 3386-1440. Ei, 1440. Ah, 1400, 1400. 3386-1400. Vamos lá, pessoal. Participa conosco. A pergunta é a seguinte: onde está sendo realizada esta semana o Congresso Universal de Esperanto? É, será a ocupação A? ou na opção A, Buenos Aires, Argentina, na B, Assunção, Paraguai, ou será que é na C, Copenhague, Dinamarca, será que é A, será que é B, será que é C? Não sei, não sei, não sei. Pois é, Felipe, você sabe? Rapidinho. Eu sei, Giovanni. Boa tarde, Giovanni. Você conseguiu chegar, né? Consegui, graças a Deus. Veio de avião, helicóptero, como é que vim na vida? De carro mesmo. De carro mesmo. Enfrentando engarrafamento na linha vermelha, é, na ponte. Coisa séria, mas né? Eu estou aqui. Você chegar por aqui é coisa séria. É. Vamos botar você do lado da rádio, hein? Pois é, pois é, pois é. Passiva conosco, quero que você diga urgentemente. Valendo, hein? Agora já sabemos. Um par. Olha só. Para um par, para duas pessoas, uma entrada para a edição que está sendo realizada no Teatro Armando Gonzaga, lá em Marechal Hermes, né? Lá na rua, na Avenida Cordeiro de Farias, 511. Domingo, hein, pessoal? Domingo, às 7 horas, tá? É, aquele que foi sorteado vai dar pra gente o seu endereço, o seu nome, e aí vai, na hora, procurar o ingresso lá na bilheteria e é só receber e entrar ele e seu acompanhante ou a sua acompanhante. É isso? Porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Entrevista. Estamos mais uma vez em um congresso brasileiro de Esperanto, nessa oportunidade do 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, do congresso também do jovem esperantista e do 7º Congresso Pan-Americano. E estou aqui diante da Kaliana Oriano, ela que é brasileira, de Florianópolis, mas que mora atualmente em Pescara, na Itália, né? Esposa de um companheiro brasileiro que joga futebol de salão, que achei muito interessante, né? Ela que fala inglês, italiano, português e que é formada em relações internacionais, ou seja, ela é internacionalista. Ela que abriu o nosso congresso fez uma palestra sobre Esperanto, as relações do Esperanto internacionalmente falando e os detalhes que eu achei interessantíssimo. E é com quem nós vamos falar agora, ela que está estudando Esperanto, pelo menos assim mesmo, ela já sabe dizer. Tu me fartas bone, Carolina, você está passando tudo bem? Como é que está você? Me fartas bone, Calvi. Como me fartas bone, né? Estou bem. E você? Estou sentindo que isso no próximo congresso lá em Taguatinga, em Brasília, se prepare. De parolas esperanto. E estas começando de esperanto. Ela é iniciante da língua. Mas, Caliane, que prazer falar com você. Eu fiquei impressionado com a tua palestra, né? Até porque quando eu comentei com você depois da palestra, parabenizando você, você falou umas coisas na tua palestra que me deixou muito, não só feliz, aquilo que você disse, mas você mostrando a experiência, não só por ser formada em relações internacionais, mas porque você experimenta isso lá fora, agora morando na Itália, né? Você acredita que o Esperanto realmente, ele a cada vez mais vai ganhando terreno no mundo para ser uma língua, a segunda língua ou uma língua auxiliar que possa cada vez mais aproximar as pessoas nas situações mais diversas? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, assim, eu acho que o primeiro contato com o Esperanto é que às vezes é difícil de a pessoa ter, de encontrar. Mas depois que encontra, que tem o primeiro passo e que enxerga o Esperanto, as portas vão se abrindo e a gente vai vendo que o movimento esperantista é enorme e tem diversos congressos regionais, brasileiros, dos jovens e locais, os clubes de Esperanto também promovem várias atividades, então a gente vai vendo que vai se desenvolvendo. Descobri vários trabalhos científicos, universidade, tem uma universidade em San Marino, né, que, na Europa, que tem também cursos só em Esperanto, então a gente vai descobrindo coisas e vai vendo que a realidade do Esperanto não é mais aquela ideia de uma língua do futuro, pelo menos no meu ponto de vista, mas uma língua muito presente já. Claro que precisa ainda ser feito muitas coisas para que ela se torne amplamente utilizada para os fins, que é próprio, os próprios ideais do Esperanto, esses fins que a gente espera. Mas eu acredito que o Esperanto, ele já é uma língua utilizada, e eu acho que, na verdade, se jovens puderem se preparar e realizar trabalhos científicos dentro das suas universidades, fazendo uma conexão da ideia do Esperanto, do uso também como ferramenta linguística do Esperanto, não só o ideal, dentro dos seus trabalhos, o que vai abarcar uma quantidade enorme de áreas, porque a gente sabe que o Esperanto pode entrar nas mais diversas áreas, eu acho que dentro das universidades é que vão se criando, vai se criar daí então uma base, uma credibilidade para que o Esperanto possa sair desse âmbito só para viajar, de uma comunidade de amigos que querem se relacionar, o que é muito bonito, mas sair também para uma amplitude maior e de reconhecimento dos políticos, dos acadêmicos e criando assim uma divulgação e um uso mais instrumental e do próprio valor do Esperanto também. A Caliana, que é jovem, né? Ela que, embora jovem, já tem uma experiência boa. Você disse umas coisas interessantíssimas lá na tua palestra, né, que eu fiquei impressionado. Por exemplo, você falou de toda uma situação muito mais psicológica, né, muito experimental com relação à intimidade das pessoas, e que nós brasileiros, quando temos esse relacionamento com pessoas de outros povos, né, isso dificulta. Nós esperantistas não temos esse problema, mas para aqueles que ainda não conhecem, né, que não tem viagem pelo mundo afora, né, ainda não sabe disso, já que o Brasil é um país continental, sem grandes problemas linguísticos, né, eu queria que você dissesse alguma coisa com relação a essa situação, a todo esse aspecto psicológico do contato das pessoas, de tal modo em que povos, por exemplo, consideram-se donos de sua língua, dono dos povos. Você disse umas coisas que eu achei muito interessante que você disse na sua palestra, com o palestrante principal da nossa abertura do Congresso. Bom, na verdade a gente sabe que em todo período da história as línguas das grandes potências dominaram, porque a língua sempre foi utilizada como também um instrumento de dominação não explícita, entre aspas, né? Através da cultura, porque toda língua ela vem com a carga cultural do povo que a vive, que a fala. Então, eu acho que o Esperanto, ele promove, além desse contato com um novo, com uma outra pessoa, sem essa carga cultural alheia. Por exemplo, eu, brasileira, vou falar com um italiano, no primeiro momento em que o italiano não falava italiano, eu não falava português, tivemos que usar o inglês. Mas com os conceitos do inglês, eu também trago essa carga cultural deles, né? Então, eu acho que o Esperanto, ele abre esse caminho para fazer uma ponte direta com essa pessoa. E então, a gente cria uma cultura que não é mais uma cultura dessas línguas dominantes, e cria uma cultura global, porque todos os países falando o Esperanto vão poder imprimir dentro dessas palavras, dos vocabulários utilizados em Esperanto, a sua experiência, e assim formar uma experiência global. Eu acho que isso que é o bonito, mais bonito da língua, e que é o que possibilita, dentro de relações internacionais, uma maior vontade para a paz também, sem contar que é até teórico, na verdade, assim, que não cabe entrar aqui nesses termos, mas uma vida em comunidade, ela só existe quando a gente se compartilha significados e valores comuns. Como criar uma vida verdadeiramente em comunidade? Isso eu quero dizer nos processos de integração que a gente vê que é o que está mais acontecendo, se a gente não compartilha realmente significados. Porque os significados são importados dessas línguas dominantes utilizadas nas organizações. Então, conceitos de paz, violência, indivisibilidade, poder, que são democracia, que são conceitos utilizados entre os países, eles têm essa carga cultural das línguas oficiais de trabalho, que são as dominantes. Então, como organizar e compartilhar esses significados se não é um diálogo amplo e real entre as comunidades todas participantes? Então, eu acredito que para se fazer realmente um senso de comunidade, e isso pode ser entre pessoas, no micro, ou entre países, no nível macro, a gente precisa compartilhar valores e significados. E para isso, o Esperanto funciona como essa ponte. Eu acredito que o Esperanto é uma ponte que faz com que a gente veja o desconhecido como um conhecido, e esse reconhecimento do diferente faz com que a gente possa enxergar pontos em comum que nos leve a ter uma paz com o outro, uma situação de não conflito, mas de tranquilidade e harmonia em compartilhar com esse outro. É, o que te fez vir ao Congresso Brasileiro, você que estava lá na Itália, pescar e tal, você veio passar as férias, como é que foi todo esse convite para você participar nessa atividade esperantista? É, claro, embora você seja esperantista, né? Então, duas coisas me fizeram vir aqui. A primeira delas, quando eu pesquiso o movimento esperantista e o Esperanto, a ideia do Esperanto há muito tempo, e quando eu vi o tema do Congresso, que para mim era um tema totalmente de relações internacionais, então ligado com a área que eu estudo, eu achei interessante e vi que o meu trabalho tinha a ver com o Esperanto e resolvi arriscar assim, e me convidar para poder assim, ter um espacinho para apresentar esse trabalho para a comunidade esperantista. E o que me surpreendeu foi poder ter a honra de abrir o Congresso, né? Não esperava e fiquei muito agradecida com essa oportunidade. E também ao fato de que, para que eu possa inclusive progredir nas minhas pesquisas e que eu possa sentir de fato essa ponte que eu acredito em mim, eu tenho que aprender a falar essa língua maravilhosa. Então, eu achei que ia ser muito bom para mim vir aqui, fazer o curso básico, compartilhar com outros esperantistas, não só o ideal da língua, mas sentir as pessoas falando. E foi muito bom, inclusive, para mim, porque pude ver que todas essas ideias que eu estudei tão teoricamente para escrever esse artigo científico, esse trabalho para as universidades, eu vi que existe, que é uma comunidade que existe. E então, para mim, foi muito gratificante, senti muito carinho também aqui por parte dos irmãos, porque aqui os esperantistas, a gente pode dizer que são todos irmãos, né, de causa e de ideal, e foi muito motivador. E agora espero no próximo congresso fazer essa entrevista contigo em Esperanto. Eu espero. Agora, quase finalizando, o tema do congresso foi, eu não consigo lembrar agora de cabeça como é que foi esse aqui, falou sobre o tema? É o papel do Esperanto, eu não lembro bem o título exato, né, mas é o papel do Esperanto nos processos de integração, principalmente da região sul. Agora, o seu esposo é jogador de futebol, de salão, né? Como é que é esse relacionamento do futebolista, do futebol de salão, né? E você que é jornalista, né? Embora você não seja de formação jornalista, mas as suas atividades são jornalísticas. Como é que é esse relacionamento, como é que ele vê o esporte junto ao Esperanto? Olha, você fez uma pergunta muito interessante, porque na verdade o meu marido, desde o começo, quando eu comecei a estudar a ideia do Esperanto, ele se apaixonou pelo Esperanto também. E ele me apoia bastante, até porque eu tenho que passar bastante tempo longe dele para fazer essas viagens, essas pesquisas, e me apoia bastante, tem um relacionamento muito bom. E ele realmente levou as ideias do Esperanto para dentro do trabalho dele, e modificou muito a vida dele também. Porque como o Esperanto não é só a língua, a ferramenta, o que também, repito, é uma beleza, a ideia que vem junto com o Esperanto é mais maravilhosa ainda, né? Eu acho. E ele pôde levar todo esse ideal de fraternidade, de paz, de união para o trabalho dele. Então, a partir disso, ele realizou lá na Itália um projeto para levar crianças do futsal brasileiro, que tem uma base totalmente diferente, a gente sabe que a gente é o país do futebol e do futebol de salão também, para levar essas crianças para terem um contato com a Itália e lançar assim, essa ideia já de ponte entre os países. Foi a partir do Esperanto que ele teve essa ideia de compartilhar no futebol, no futsal, experiências entre crianças do Brasil e crianças lá da Itália. Então ele compartilha dos ideais do Esperanto e deve estar chegando amanhã, quer pegar ainda o finalzinho do congresso. Já comprei um livro para ele aprender Esperanto junto comigo também. E você está falando isso, e o Pelé, já alguns anos atrás, tem uma máxima que ele incentiva o futebolista, né, a aprender Esperanto, já que ele reconhece no Esperanto essa necessidade de aproximação dos povos junto ao esporte. Galiana, que prazer falar com você. Esperamos nos encontrar em outra oportunidade, não só em Brasília, mas em outros locais, dessa oportunidade falando em Esperanto, tá? E que você continue adiante, porque é uma necessidade e principalmente agora em que você mora na Europa, onde contatos são mais diversos. Aqui nós temos vários europeus, entrevistando vários europeus, inclusive da Itália também, da França, e de outros povos, né, que só mostrou a praticidade do Esperanto. Suas últimas palavras. Ah, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse congresso, de poder compartilhar essas minhas ideias, de poder receber também tanto carinho e também conhecer outros primores da língua através de pessoas experientes que estão há bastante tempo no movimento. E me sinto muito grata e eu falo bastante, se tu me der mais oportunidade eu vou continuar falando. Então eu vou finalizar com Duncan, e como dizem os brasileiros, me disseram, já me ensinaram que é uma expressão típica brasileira, Dunkengon, que é o obrigadão. Muito obrigado, Galiana. Irontau, Edil, bem-vindo para o Via Labor. Deus te abençoe pelo seu trabalho. E terminamos o nosso trabalho aqui no nosso congresso, né, entrevistando a nossa querida Galiana, esperando nos encontrar em Esperantuia, no mundo esperantista, não sei onde, não sei se em Brasília, se em algum lugar do mundo. Diz revido. Diz revido. Comunicando, Givanildo Costa. Vocês gostaram? Que maravilha, hein? A Galiana Oriano, com sua experiência no exterior, hein? Para que se possa mostrar a importância de uma segunda língua para todos os povos. Participa conosco. Quero que você diga urgentemente onde está sendo realizado esta semana o Congresso Universal de Esperanto. Será que é na opção A, Buenos Aires, Argentina? Será que é na B, Assunção, Paraguai? Ou será que é na C, Copenhague, Dinamarca? E valendo um ingresso para assistir a peça Renúncia, que está sendo levada lá no Teatro Armando Gonzaga, na Avenida Cordeiro de Farias, 1511, ali em Marechal Hermes. Vamos lá participar? Vamos lá participar? Eu quero participar. Porque isso aqui nós temos aqui, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Começou na Dinamarca o Congresso Universal de Esperanto. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Mais uma instituição pública recebe livros da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Desta feita, a beneficiada foi a Biblioteca Pública Municipal Posidônio da Silva Bem, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará. Foi enviado um pacote contendo 10 obras didáticas e literárias escritas em Esperanto e em português. Desde julho de 2001, a Cooperativa Cultural dos Esperantistas doou mais de 1000 livros a 102 entidades brasileiras e 12 estrangeiras. A iniciativa faz parte da campanha O Esperanto nas Bibliotecas, coordenada por Aloísio Sartorato. Está em construção o Hotel Esperanto. O estabelecimento situa-se no centro antigo de Bialystok, cidade natal do criador da língua internacional neutra, localizada no nordeste da Polônia. Serão 17 quartos, totalizando 37 leitos. O empreendimento será de 3 estrelas. O proprietário também administra o Café Esperanto, na mesma cidade. A inauguração do hotel está prevista para o terceiro trimestre de 2012. Os recursos para a construção foram fornecidos pelo dono, pela Prefeitura de Bialystok e pela União Europeia. O empreendimento está orçado em aproximadamente o equivalente a R$ 12.450.000. O maestro Alfredo Aragon lançou o livro Música Terminaro. O título, em português, significa Terminologia Musical. O objetivo da obra é enfrentar o problema da divergência de termos técnicos da música na língua internacional neutra. Aragon chega a classificar a situação como caótica, influenciada pelos idiomas nacionais. No prefácio, o autor afirma que pretende pôr em ordem na confusão, dotando o Esperanto de termos claros e bem definidos, evitando neologismos desnecessários. Na parte final, há um estudo comparativo das definições existentes com as novas, propostas pelo maestro. Britânicos celebram hoje o aniversário do Esperanto. Detalhes com Julieta Duss. O movimento esperantista do Reino Unido celebra hoje o dia do nascimento do Esperanto. A data refere-se ao lançamento do primeiro livro escrito em russo por Lázaro Luiz Zamenhof. Diversos órgãos da mídia foram contactados pela Associação Britânica de Esperanto com vistas a informar sobre a atual situação do Esperanto no mundo. Entre as notícias veiculadas estão o uso da língua internacional nas propagandas da empresa de telefonia British Telecom e a contratação de tradutores de Esperanto pelo governo inglês. Outra informação usada é a campanha junto ao site Twitter, encabeçada pela esperantista brasileira Renata Ventura. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Hoje pela manhã, aconteceu a reunião do Círculo dos Esperantistas, Donos e Amigos dos Gatos, no Congresso Universal de Esperanto. Os resultados do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, no Ibope, vem despertando a atenção do movimento esperantista internacional. A Associação Mundial dos Jornalistas Esperantistas escolheu sua nova diretoria. Dezenas de esperantistas promoveram uma passeata no centro de Copenhague no primeiro dia do Congresso Universal de Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Começou no último domingo o Congresso Universal de Esperanto, com o tema Diálogo e Intercompreensão e dedicado ao Ano Internacional da Juventude. O evento acontece em Copenhague, capital da Dinamarca. Eis as notícias chegadas a esta redação. A solenidade de abertura foi antecedida por um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do massacre ocorrido na Noruega. Em seguida, os congressistas fizeram manifestação pela paz. Compareceram os embaixadores da Bélgica e de Cuba, além de representantes dos governos da França, da Alemanha, Eslováquia e da Bósnia-Herzegovina. Receberam calorosos aplausos as mensagens de saudação da diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, e de Luiz Aleske Zamenhof, neto do criador do Esperanto. Após o discurso do presidente da Associação Universal de Esperanto, Pro Baltas Gupta, houve uma apresentação musical. A solenidade foi encerrada com o hino La Espero. Até o momento, 1.450 pessoas se inscreveram. O movimento espírita promoveu ontem a reunião da editora Lawrence. Na próxima quinta-feira ocorrerá a sessão dos ouvintes do Rádio Esperantista. O Congresso Universal de Esperanto vai até o próximo sábado, dia 30. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Participa conosco agora urgentemente, diz, quero que você diga onde está sendo realizado esta semana o Congresso Universal de Esperanto. Será que é na opção A, Buenos Aires, Argentina? Será que é na B, em Assunção, Paraguai? Ou será que é na C, Copenhague, Dinamarca, hein? Será que é A, será que é B, será que é a C? Valendo uma entrada para duas pessoas, você e seu acompanhante, lá para assistir Renúncia no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermann. Tem muita gente participando, Fabiana? Sim, Givanildo. Só lembrando que hoje, Givanildo, para muitos esperantistas é considerado o aniversário do Esperanto. Isso aí, por quê? 26 de julho de 1887, segundo o calendário russo, né? Foi o dia do lançamento do primeiro livro escrito por Lázaro Luiz Zamenhof. Maravilha, né? Só que a transposição do calendário russo para o nosso calendário, né, daria diferença de alguns dias, que seria no dia 14 de julho. Exato. Mas lá na Inglaterra, conforme você ouviu agora no noticiário, está sendo comemorado hoje o aniversário do Esperanto. Que maravilha, coisa legal. Ivanildo, recebemos aqui as participações dos ouvintes José Vicente de Brás de Pina, dizendo a seguinte mensagem: quem não preserva não é digno de usufruir. Isso é válido para todos os seres humanos, em especial para os casais que não preservam uma união firme, pautada no amor e na confiança. Não serão dignos de usufruírem os frutos dessa caminhada, sua harmonia cairá por terra. Palavra, hein? Bonito. Que pensamento, hein? Nossa, é, vamos lá. Profundo. Lucila de Campo Grande, letra C. Lenice de Campo Grande, letra C. Elaine de Niterói. Essa é suspeita. É, família Fabiano presente. Dizendo que a opção correta é a letra C, envia beijos e abraços a todos. Eu também mando um beijo carinhoso para ela. Obrigado, jovem. Regina Adriana do Engenho Novo, letra C. Beatriz de Marechal Hermes, letra C. Marília de Bangu, letra A. Aparecida do Lins de Vasconcelos, letra C. E Eliane de São Cristóvão, letra C, mandando a seguinte mensagem. Givanildo e Fabiano, meus queridos, boa tarde. O texto de abertura foi excelente, pois é um convite à reflexão e uma grande mensagem de esperança se soubermos aproveitar a lição que ele nos transmite. Gostaria que você, Givanildo, separasse uma cópia para mim. Para o Fabiano, um grande abraço. Obrigado. E para você, aquele abraço de sempre de estalar ossos. Pois é, pois é, pois é. Olha, não esquecendo, hoje é dia dos avós, hein? Hoje é dia do vô. Eu sou vô, então parabéns para mim. Maravilha, hein? O que é que nós temos a seguir, meu jovem técnico? Mais música. Maravilha, hein, Fabiano? Já é sucesso no meio esperantista, Givanildo. No mundo inteiro, hein? O mundo já começa a ouvir o novo disco de Vera Jordã. Isso aí, tarde de Itapuã. Para você. Tago em Itapuano. Vamos ouvir? Eu quero ver. Cita calçona, vagada em mil da soneira, fora sem fina marfona, tia la arca em laeira, pôs pela plaza em promeno, cai em canzona e tos, ripos em matel de melo, bom do saco eu vou. Charman verdon te astrando, trio na turbela comente, trinque de Brasil abrando, cai gape flore gardante, lamaram teu horizonte, sente magia cailante, ronde rondeu tu tamanho. Abriso vespero, venanta bordem de mar, brue blovante leggere, suprende o coco sarbar, cai em las faço serena, que ela sem tempo a mim, dorme teu bruna bel plena, Itapuã na plena. Melhor rádio. Rádio. Rádio Rio de Janeiro. Curiosidade esperantista. Esperanto. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique, hoje ao vivo para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. No dia 14 de julho, fez aniversário uma das mais tradicionais instituições ligadas ao Esperanto em todo o mundo. Refiro-me à Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A criação da cooperativa foi baseada na necessidade do estabelecimento de uma entidade neutra e financeiramente forte que suprisse o movimento esperantista de livros em e sobre o Esperanto e que prestasse serviços indispensáveis ao desenvolvimento do esperantismo no Brasil. A ideia básica nasceu no interior da Associação Esperantista do Rio de Janeiro. Três figuras tiveram destaque na fundação: Brás Cossenza, Ismael Gomes Braga e Cedilha Neto. As metas da cooperativa eram a aquisição de uma sede própria localizada no centro do Rio de Janeiro, o que foi efetivado em 15 de dezembro de 1956. O estabelecimento de uma gráfica própria, sonho realizado em 17 de dezembro de 1956. A gráfica Esperanto funcionou em São Cristóvão até meados da década de 80. A criação de uma colônia de férias, a Fazenda Esperanto, adquirida em 1º de setembro de 1967, localizada em Bangu. O estabelecimento do hotel-restaurante Esperanto para hospedar esperantistas de passagem pelo Rio de Janeiro. Esse plano chegou a funcionar por cerca de 2 anos. Rapidamente, a Cooperativa Cultural dos Esperantistas tornou-se uma das principais editoras de livros em e sobre o Esperanto, não só do Brasil. Entre os principais títulos, podemos citar Grande Dicionário Esperanto-Português, de Ismael Gomes Braga, Veterano, do mesmo autor, Parolado e Caipoemoi, de Lázaro Luiz Amenhoff, Contos e Poemas, de Khalil Gibran, Elerno, de Ferenc Schlag, e muitos outros. De 1966 a 1983, a Cooperativa Cultural dos Esperantistas foi responsável pela organização dos Seminários Brasileiros de Esperanto. Em 1968, a entidade lançou a ideia dos Congressos Latino-Americanos de Esperanto, o que se realizou 10 anos depois em Marília, no estado de São Paulo. A lista de presidentes da Cooperativa Cultural dos Esperantistas é formada por Brás Cossenza, Álvaro Fausto de Souza, Dilermando de Castro, Djalma de Souza Lima, Cláudio Spinelli e Givanildo Ramos Costa. Atualmente, a cooperativa orgulha-se de ser cada vez mais um polo difusor da cultura esperantista, com uma das maiores livrarias do mundo, uma agenda de eventos movimentada e uma das maiores escolas de Esperanto do país. Nossa homenagem pelos 60 anos da Cooperativa Cultural dos Esperantistas e a todos os que ajudaram a escrever essa bela história. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Comunicando, Givanildo Costa. Se digo gentilmente, agora nesse momento está acontecendo o Congresso Internacional de Esperanto, o Universal de Esperanto, aonde? Em que local? Será que é na opção A, em Buenos Aires? Será que é na Vinha Assunção, no Paraguai? Ou será que é nascer em Copenhague, na Dinamarca, valendo, hein? Uma entrada valendo 2 pessoas para assistir a peça Renúncia, lá no Teatro Armando Gonzalez. É Gonzalez? Gonzalez, é isso mesmo, eu me enganei, desculpa. Gonzaga. Tô aqui estabelecendo espanhol o nome do moço. Pois é, Paciba. Reflexo do Congresso Latino-Americano. Latino-Americano, esperando que foi uma maravilha. Paciba conosco. Eu quero informar para vocês também que participei essa semana de um trabalho maravilhoso no Espaço Jovem. Foi, aliás, semana passada, né? Semana passada. Muito legal, junto com o Alain Argolo, lá do Esperanto Grupo, Claude Pirron, no Irajá. Muito bom, Alain. E o Adri, parabéns, o nosso Marquinhos. E a nossa Elísia e o nosso Gustavo. Tá muito bom o Espaço Jovem. Obrigado, jovens. E também queremos agradecer a participação do Henrique Daniel, da Regina, a Regina Adriana, que não perde nosso programa. E também queremos informar para vocês que nós participamos também no final de semana do 8º Encontro Espírita Esperantista do Quarto Seu, lá em Éden, que é coordenado por esse seu, né, que fica em São João de Meriti. Olha, foi muito legal, tá de parabéns o nosso Elcio, a Tereza, quem mais? O próprio Fred, né, que cedeu lá as suas dependências, pudesse almoçar também, a nossa Luciana, foi muito legal, o pessoal lá do Centro Espírita que aconteceu o evento, muito legal, estão todos de parabéns. Fabiano, nós estamos quase terminando, hein? Daqui a pouco o nosso chefe está lá dizendo assim, Givanildo, chegou a hora de terminar, hein? Tem alguma novidade pra gente? Sim, Givanildo, participação de Magdiel de Oswaldo Cruz, letra C. Agnes da Taquara, letra C. E Oscar, lá da minha terra, São Gonçalo. Dando os seguintes recados, Givanildo. Givanildo, foi muito prazerosa a mensagem de abertura do programa, porque hoje é o dia dos avós. Maravilha. E saudamos todos os avós encarnados e desencarnados. Pois é, obrigado, jovem. Nós que somos vovó. Oh. Vovós não, vovôs. Nós não, você. Você ainda não, né? Prepare-se, prepare-se. E nós estamos quase terminando. Queremos informar para vocês que agora no dia 29 de julho, é a sexta-feira, lá na Casa de Festa Casarão dos Arcos, teremos a nossa a Natasha McKenna. Eu já espero que eu sou um dos empresários dela. Grande talento do muito bom. E tá aprendendo esperanto, hein? Essa garota vai longe, participa. Fica lá na estrada do Guanumbi, 722, freguesia Jacarepaguá, a partir das 19 horas. Vão assistir a nossa queridíssima a Natasha McKenna em benefício lá da própria casa e de outros companheiros que estão ali em necessidade. E você quer mais participar? Nós estamos ao final, hein, Fabiano? Mais alguma coisa para dizer para a gente aí? Sim, Givanildo, dizer aqui do lançamento do livro Música Terminaram, do nosso Alfredo Aragon. Grande livro que promete pôr ordem no que ele diz que é o caos da nomenclatura grande musical Aragon. Esperantista. Vamos escutar um pouquinho essa música da nossa, valendo esse CD ainda, da nossa Velha Jordã? Pois é, estamos terminando, hein? Que coisa legal! Vamos, né, participar! Muito obrigado! Participar não dá mais para participar, que estamos chegando. O nosso Cleber de Giovanni está na hora. E antes de terminar, eu dizia que ali a mensagem da nossa Vera ficou para semana que vem. Para semana que vem, vamos subir o programa em português e esperanto. Eu pensei em ler em português, mas vamos ler em esperanto. E aí, mexendo para lá, se você disse que a correta resposta é letra C, meus parabéns. O congresso desse momento, internacional ou universal, está sendo em Copenhague, na Dinamarca, com muita novidade na semana que vem. E ao mexer para lá, mexer para cá, saiu para Regina Diana. Ela que é de Engenho Novo, grande garota, que está sempre participando conosco. Parabéns, parabéns, parabéns. Como é que a gente se despede, meu jovem técnico? Diz lá próxima semana. Pois é, pra você, Fabiano, mais uma vez? Desrevido. Claro, e nós vamos junto no nosso carro do Fabiano, a gás. Desrevido, Dancon, diz! Diz! Yes! Diz! Diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.